deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos balhar e para a gentinha da Madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos balhar para a gentinha da Madeira.